Meu coração não bate, só apanha. Disse que tava me amando e me deixou só. No primeiro momento dói, eu fiquei na pior. Depois que passou o efeito da decepção, mas ninguém nessa vida machuca o meu coração. Agora pode, pode, não precisa voltar, dizendo que se arrependeu de ter me deixado, não vou aceitar. Agora pode, pode, não precisa voltar, dizendo que se arrependeu de ter me deixado, eu não vou aceitar. Aô, coração chorado, isso é garoto maroto pra você. Eu fiquei na pior. Depois que passou o efeito da decepção, mas ninguém nessa vida machuca o meu coração. Agora pode, pode, não precisa voltar, dizendo que se arrependeu de ter me deixado, eu não vou aceitar. Agora pode, pode, não precisa voltar, dizendo que se arrependeu de ter me deixado, eu não vou aceitar.